Dentro de momentos, em antena, Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Com o apoio Correio da Beira Serra Online e Jornal Folha do Centro. Boa Nova, rádio de Oliver do Hospital para todo o mundo. Quer partilhar connosco qual foi o momento mais feliz da sua vida? Mas ao nível desportivo? De toda a sua vida. Da minha vida, com certeza, foi de... quando nasceu o meu primeiro filho, Notrão, e o meu casamento. Acho que, foi, acho que é a base principal da nossa vida e acho que é, e acho que foi o primeiro, portanto, para mim, acho que fica uma marca para sempre. Carlos Pires, 62 anos, empregado camarário reformado, uma vida inteira dedicada ao desporto e no desporto, uma vida inteira dedicada à Associação Desportiva Nogueirense. Boa tarde, bem-vindos. Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. O regresso da contagem que começámos no primeiro semestre. Este ano, até o final de 2011, vamos eleger 25 nomes relevantes dos últimos 25 anos em Oliveira do Hospital. Esta é uma iniciativa com assinatura de responsabilidade da direção da Rádio Boa Nova e que está integrada na comemoração dos 25 anos desta estação emissora, que também se assinalam neste ano de 2011. Prosseguindo a contagem, como estávamos a dizer, então neste regresso de férias do Boa Nova 25 anos, 25 nomes, temos connosco Carlos Pires, um homem de 62 anos, que dedicou grande parte, e apetece mesmo dizer quase toda a sua vida, à Associação Desportiva Nogueirense e ao desporto. Vamos começar exatamente pelo princípio. Tem presente o dia, a hora e o local do seu nascimento? Portanto, eu nasci a 11 de novembro de 1948, nasci em Nogueira do Cravo, segundo dizia a minha mãe, claramente, e é verdade. E, portanto, foi essa a minha terra e até hoje acho que não há melhor. O miúdo, o Carlos Pires, como antigamente se dizia, que agora parece que é feio, mas já o Carlos do Carmo imortalizou a expressão, o puto, como é que se comportava em Nogueira do Cravo quando era o tal puto? Eu penso que, portanto, era como, e como todos, era um bocado de reguila, portanto, naquele tempo a minha vida era... A minha mãe já cultivava bastante, tinha uma grande quinta, acho que até era uma casa bastante farta em relação a outras pessoas, porque a minha mãe era, e o meu pai trabalhavam bastante... Portanto, eu até aos 10 anos fiz a minha escola, portanto, fui para lá aos 6 anos, saí aos 10, com a quarta classe, e até eu passava o tempo para jogar a bola, porque a bola para mim foi sempre a minha paixão, e a brincar com os colegas, tinha grandes amigos. Aos 10 anos fui ao trabalhar, infelizmente, que a vida era assim. Já lá iremos. Deixa-me só perguntar, naturalmente que a sua família não era filho único. Não, sou eu mais o meu irmão António, somos dois. E é o mais velho ou o mais novo? Eu sou o mais novo. É o mais novo. E foi protegido por causa disso? Eu penso que não. Eu acho que nunca fui protegido. Acho que em minha casa a vitória era igual para mim e para o meu irmão. Não, não acho que não. Na escola primária era bem comportado? Era um miúdo traquinas e que dava trabalho? Era um estudante marrão ou era daqueles que só faziam o essencial? Eu na escola acho que era um pouco inteligente, acho que não era, até era mais, era um bocado de reguila, eu até para as pessoas era um bocado, naquele tempo era um bocado de reguila, mas era a juventude e acho que era a meninice e acho que era um miúdo como outro qualquer e acho que era todo ativo. Já nos disse que fez a sua escola primária em Nogueira do Cravo. Deixe-me perguntar-lhe, no seu convívio com os amigos, além de jogar a bola, também fazia traquinices, como por exemplo ir à fruta do vizinho, saltar o muro proibido, essas coisas que os miúdos naquela altura tanto adoravam fazer? Não fazia porque os meus pais tinham uma grande quinta e havia tudo lá disso. Portanto, e portanto não precisava da aventura? Por acaso não. Por acaso não. Muito bem. A bola era a sua paixão. Aos 10 anos começou a trabalhar. Fui trabalhar para lá, para Torais. Tem noção de que isso hoje faz uma confusão imensa a quem não está a ouvir? É verdade, é complicado. E isso tem uma história, que fui para lá aos 10 anos trabalhar, portanto eu fiz a escola em julho e fui lá trabalhar a seguir. E até naquele tempo tínhamos que fazer feijões para os pedreiros, o meu pai também era pedreiro, trabalhava lá, claro. Já andava lá o meu irmão, que tem mais do que eu 3 anos, já tinha 13 ou 14 anos. E entrei lá até aos 12 anos. Portanto, até aos 12 anos aprendeu a ser pedreiro? Não, depois ainda fui para outros lados. Ah, sim? Foi sempre. Então, conte lá. Depois, aos 14, fui para Peniche, aos 16 fui para Ribadavia, e andei lá um ano e tal, depois vim para Nogueira, já fiz 18 anos, foi quando comecei a jogar a bola em Nogueira. E não tinha saudades de casa? O miúdo, ali entre os 10 e os 17, 18 anos, andar um pouco pelo país, na altura tudo era longe. Tudo era longe. Não era como os dias de hoje. Provavelmente tinha que começar a trabalhar muito cedo. Era difícil, não tínhamos condições nenhumas, nem de trabalho, nem dormitório, nem, né? Pá, era uma vida assim um bocado... A que horas é que começava a trabalhar, Carlos Pires? Era, portanto, já era às 8 horas, mas tínhamos que ir mais cedo para estar lá à hora. E onde é que dormia nessa altura? Dormíamos, em casas que eram arranjadas, casas velhas, sem condições nenhumas, algumas até sem luz. E sem casa de banho? Sim, exatamente, tem isso. E como é que se alimentava? A gente alimentava-se à base de feijões, de batatas, e a minha mãe na altura tinha muitas galinhas, era ovo, lá mabrobas, lá isto, acho que usava era. Marmita, a célebre marmita? Não, portanto, quando estava aqui a trabalhar levava o almoço feito, mas quando estava por fora fazia logo comer nós, não tinha problema. E como é que se deslocava? A pé, de bicicleta, à boleia e alguma motoreta, como antigamente se dizia? Quem é que naquele tempo tinha motoretas? Eu... Portanto, eu mais tarde vim aqui para a Legiosa, mais um irmão já vinha de bicicleta, mas é antiga, quando nesses anos que eu fui mais atrás... Ainda usou aquelas bicicletas de travão de alavanca e a mola nas calças para não ficar na corrente. Exatamente. E, portanto, como nós vinhamos só ao fim de semana, íamos com os empreiteiros, só vinhamos ao fim de semana, portanto, lamentavelmente que andávamos aqui a trabalhar a panela só para andar em Santar, que é aqui pertinho, e só vinhamos a casa de 8 dias, parece estranho. E estava sem a sua mãe? Exatamente, então éramos nós e éramos o pessoal, havia muita gente, rapaz, muita gente de Nogueira mais. E havia miúdos mais velhos e mais novos. Exatamente. E os mais velhos faziam a vida negra aos mais novos. Não, por acaso nunca tive problemas disso. Eu acho que eu... Ou você era daqueles que na altura se definiam como filho de uma velha, isto é, tinha pelos na cara e não tinha medo. Não, nunca tive problemas desse. Por acaso, aliás, eu comecei também logo a ter conhecimento com o futebol aos 17 anos, porque tinha um certo respeito, que eu também gosto de respeitar as pessoas, ainda hoje é a minha maneira de ser. E nunca tive problemas desses. Até tinha bastante pessoas, minhas amigas, até bem idosas, que hoje eu tenho muitas recordações delas. Até no futebol, quando eu chegava ao café, eles pagavam-me cerveja, era uma coisa que nunca vai esquecer. Você chegou à bola aos 17 anos, mais ou menos. Sim, sim. Já lá iremos. Teve miúdas e namoradas antes disso? Sim, algumas. Ainda tinha tempo o homem que trabalhava de segunda a sexta, ou miúdo, já estou a chamar homem, na altura era um miúdo, que trabalhava de segunda a sexta, numa vida duríssima, e ainda tinha disponibilidade para ir aos bailaricos ao fim de semana? Sempre. Isso era a nossa tradição. Era bom dançarino? É que naquele tempo, não, acho que não era, havia melhor do que eu. Era? Mas era a única... Você é modesto, há pouco disse que o seu irmão era mais inteligente, agora que havia melhores dançarinos. É verdade. É um homem modesto por natureza. Exatamente, sempre foi assim. Naquele tempo, nós rapazes novos, no outro trabalho à minha rega, paramos as raparigas e íamos ao domingo à missa para as ver de manhã, porque não andávamos sempre a trabalhar por fora. Ao domingo à missa para ver as miúdas de manhã, que coisa bonita. Verdade isso. E então, se queríamos pôr a mão numa rapariga, só no baile. Só no baile. Porque as avós, as primas, a tia, ninguém havia hipótese de nada. E o Carlos Pires era um engatatão? Epá, não sei, não posso responder por mim, mas acho que é um bocadito, acho que também já é, portanto, se calhar havia-se, não sei, explicar-lhe. Com que idade conheceu a sua esposa? Já foi aos 20 anos. Aos 20 anos, já lá iremos. Antes disso, começou a jogar a bola? Exatamente. Começou a jogar a bola onde? Portanto, nós começámos na FNAT, em Nogueira do Cravo. Na FNAT? Na FNAT. Como é que isso se traduzia? Portanto, aquilo era trabalhadores, portanto, hoje há o Inatel, mas naquele tempo chamava o FNAT. FNAT, muito bem. E eu recordo-me que quando o Nogueira foi fundado, casualmente, eu ainda tinha 14 anos, antes de vir a Zimbabunis, e ainda me lembro que o primeiro jogo que ouvi em Nogueira, quando fizeram o campo lá em Nogueira, o campo era no Céu das Almas, ganharam o Alfap 4-2. Na altura jogava o Xenó Stamacolar, o Eugênio Pinto. Que era um bom jogador. Bom jogador. E o Eugênio Pinto também. E um jogador com um remate que eu nunca vi até hoje, como o Xenó Stamacolar. Nunca vi assim um pantapé. E é engraçado como essa diferença, o Sr. Nelson Stamacolar, antigamente havia um respeito diferente, não? Exatamente. E aliás, eu joguei com ele depois, eu já tinha aos 30 anos, comecei a jogar no Nogueirense, ele também jogava. E aliás, ele era um belíssimo jogador, só que era um cada vez confuso. Fazia parte da natureza do homem. Quantos anos tem a Associação Desportiva Nogueirense? Fez agora no dia 1 de junho 38 anos. E quantos anos se dedicou o Carlos Pires à Associação Desportiva Nogueirense? Estou lá, portanto, com intervalos, logicamente. Naturalmente. Só não tive por 5 anos lá. Portanto, estou lá há 33 anos. 33 anos. Um homem de 62 anos que tem 33 anos dedicado a uma causa chamada Associação Desportiva Nogueirense. Começou a jogar a bola na FNAT, quer-me interromper para dizer? E posso dizer também que é um clube que nunca me deu nada. Quando, no fim, foi quase, sempre para o amor à camisola. Já havia prémios de jogos e eu mais um rapaz de Nogueira, que é o Zé Pelota, que hoje é empresário. Éramos os únicos dois que nunca recebemos nada. Todos recebiam os prémios, recebiam... Nunca recebeu como jogador, como diretor, como não, presidente. Nada. Já lá iremos essa trajetória não. Toda. Nos intervalos que fez, ganhou dinheiro? Como? Nos intervalos que fez quando deixou de jogar no Nogueirense e veio jogar, por exemplo, o Oliveira do Hospital, ganhou algum ou nem nessa altura? Naquele tempo já aqui havia prémios de jogo. Na altura era ali o Neves o diretor, naquele tempo se calhar já recebiam uns 200 escudos, naquele tempo, ou 300 escudos, e estava no jeito, logicamente. E então, depois apareceu o Nogueirense e eu deixei de Oliveira, como disseram meus colegas meus, e na altura também tinha o Sarramon na corrida para mim e o Tabuense, mas apostámos em Nogueira e eu nunca mais vi as costas do Nogueira. Começou a jogar no Nogueirense com que idade? Foi quando eu vim da Troba, portanto. Com? O Nogueirense foi fundado e tinha eu 25 anos. 25 anos? Quando vim do Ultramar. E veio do Ultramar, onde é que andou na Tropa? Conte-nos. Eu estive na Tropa em Moçambique. Em Moçambique? Estive em Moeda e em Nampula. Quantos anos lá esteve? Estive lá 27 meses. 27 meses. Como são diferentes os dias de hoje. 27 meses sem vir à metrópole, como se dizia na altura? Exatamente. E custou-lhe muito? O princípio começou quando eu tive 14 meses em Moeda, no Mato, não foi fácil. Depois passei o resto da tropa em Nampula e já foi muito mais fácil. Mas eram rapazes novos, estávamos naquele tempo não tínhamos dinheiro, era tropa. E então era um bocado... Mas queria também deixar aqui uma dica, que eu lá em Moçambique, eu jogava lá no BMM, lá no estado, que havia lá 700 homens, só jogava da metrópole eu e o Nel do Porto Alegre, lá na nossa equipe, e eu cheguei a fazer parte da seleção de Moçambique da tropa, logicamente, onde havia 75 mil homens. Algo se disse por o que é que quer dizer isso. É porque era bom jogador. Que posição é que jogava? Eu era ponta de lança. Tomara eu hoje poder jogar, que eu já ganhava muito dinheiro. Ganhava muito dinheiro. Quando foi para a tropa e já tinha dado os primeiros pontapés na bola, convém dizer que começou a trabalhar aos 10 anos, teve que se fazer homem cedo. Como é que estava a sua relação com a que é hoje a sua esposa? Já era casado, não era casado? Eu, quando fui para o Ultramar, já namorava com a minha mulher. E ela aguentou sempre por si. Exatamente. Mandou-lhe muitas cartas. Exatamente. Cartas de amor. Naquele tempo era eu, gramas. O dinheiro era pouco. Escrevia bem o Carlos Pires? Acho que a minha mulher escrevia melhor. Era. É. Você emocionava-se com as cartas que recebia? É, logicamente, é que estávamos à espera que ela viesse. Isso tem era. As cartas guardadas? Tenho lá uma mala cheia delas. Já voltou a lê-las depois de ter voltado? Agora, por acaso, nunca me deu para isso. Se calhar um dia deste vai fazê-lo. É possível. Em família, com os filhos. É possível. Depois regressou da tropa, como lhe chamou, voltou a jogar a bola no Nogueirense e foi fazer o quê como profissão para ganhar a vida? Depois, na altura, trabalhei por minha conta, mais um rapaz de Nogueira, o Albino, andámos a ajustar os dois 11 anos, e depois mais... Na construção civil, por minha conta. E depois, mais tarde, apareceu-me este emprego na Câmara e eu decidi para a Câmara. E, se calhar, na altura, até perdi bastante dinheiro, mas acho que valeu a pena. É engraçada essa expressão, por minha conta, hoje já não se usa. Hoje usa-se muito termos como era empresário ou empreendedor. Você, com a sua humildade, com a forma de estar fantástica na vida, a dizer por minha conta. Muito engraçado. Deixe-me realçar outra vez a sua componente desportiva. Primeiro como, lá estou eu a dizer, empresário, depois como empregado camarário. Você jogou até que ano? Até que idade? Até ia fazer 34 anos. 34 anos. E sempre com ponta de lança? Ou foi recuando no terreno à medida? Não, só eu jogava ponta de lança ou só o lado esquerdo, extremo esquerdo falso. Porque eu jogava bem de cabeça, tinha mais hipótese de... Faturava muitos golos, como agora se diz. Eu posso dizer com uma certa vaidade... Sabe quantos golos marcou? Não sei, também não vou dizer que é para ninguém me apontar. Sabe que isto é um bocado complicado. Mas tenho a certeza e a natureza de dizer que também joguei Nogueira 12 anos, atenção. Foram 8, 12 anos. 8 na Distrital e 4 na FNAT. Mas naquele campo de futebol nunca ninguém marcou tantos golos como o Carlos Pires. Isso tenho dúvidas disso, porque estou lá metido no futebol. Se calhar houve melhores jogadores, não duvido. Mas marcador de golos... Mas marcar golos era o Carlos Pires. Ninguém duvida disso. Muito bem. Depois, a carreira desportiva como jogador terminou, já era pai. Exatamente. Tem quantos filhos? Tenho três filhos. Três filhos. Com e três, idade... três netos. E três netos. Com que idade estão os seus filhos agora? Ora, o meu Carlos tem 36, o meu João 32 e a minha Catarina 27. Alguns dele, pelo menos o primeiro, deve ter visto jogar o pai ainda muitas vezes. Não, já não viu. Já não viu porque, pá, portanto, era pequenino na altura. Muito bem. Os netos são hoje a sua satisfação de vida? Exatamente. Passa muito tempo com eles? Quando posso, isso não perdoo, eles vêm, aliás vão todos à minha casa quase todos os dias, porque a minha casa, ainda hoje temos a tradição, comemos e vivemos lá, a minha mulher nisso é uma mulher espetacular, e só está bem com os filhos e com os netos, e eu, para mim é igual. Acho. A sua mulher foi a companhia da sua vida? Sim, a minha mulher acho que é uma mulher maravilhosa, porque eu tenho-lhe dado, tanto com o futebol, perdi muito tempo, porque eu pergunto a alguém se é capaz de sair às 9 da manhã anos inteiros, que eu nunca falhei um jogo, e vir à noite. E se já faz isto há não sei há quantos anos, nem quero dizer há quantos anos. Portanto, não é fácil, não é difícil. Eu até para fazer este trabalho tenho que montar de manhã cedo para ir à minha quinta, tenho uma vida que eu gosto, não vou dizer aqui o que é que eu tenho. E às vezes está agiado, e eu digo assim, mas valerá a pena? A gente às vezes tem a perguntar isso. Mas deixou aqui uma mensagem muito bonita que eu gostava de sublinhar. A minha mulher é uma mulher maravilhosa. Há quantos anos estão casados? Estamos casados há 30... Ora, foi... 70, sabe com mais... 37 anos. Sabe mais depressa os anos que tem a Associação Desportiva Nogueirense do que os anos a que está casado. Eu se disser que no ano, o Nogueirense teve 40 jogos sem perder. Isto é uma curiosidade espetacular. E então o Nogueirense, no dia que eu me casei, jogou em casa com o Montemor e perdeu 1-0. E eu, com uma certa verdade, ainda hoje digo, se eu jogasse, o Nogueirense não tinha perdido. Foi a primeira derrota que teve nesses 40 jogos. Está-me a provocar para que eu lhe pergunte qual foi o momento mais triste que teve em campo? Eu já tive muitas lesões, já parti os dedos da minha mão, já parti o meu nariz, tinha até um bocado... Na altura, em vez de ser operado, mandaram para a Chamus, naquele tempo. Para o indireito, não é? Para o indireito, e depois tinha que a pessoa e olha, cá está. Mas pronto, isto são medalhas de futebol. Fica como referência. Mas qual foi o momento mais triste que teve em campo? Eu acho que tenho momentos bons. Eu acho que o Nogueira comigo tem feito um sucesso. Acho que temos ganho tudo. Acho que só de si uma vez, é sempre a subir. E acho que andamos há 15 anos na divisão de honra antes de ir para a terceira divisão e nunca tínhamos descido. Isto tem sido extraordinário. Temos tido, claro, anos bons e anos maus. Às vezes está para acabar o clube e eu, no último dia, mais num... Olha, por exemplo, ali o caso de Artur, que é Portugal, que o Zé AD, do AD, que as pessoas se calhar esquecem dessas pessoas e às vezes quando andam nas armas más eu botei-lhe à porta e eles nunca abandonaram, porque sozinho também ninguém faz nada. Naturalmente, e fica muito bem sublinhar isso, que os êxitos que o senhor, dos quais o senhor fez parte e durante muitos anos liderou, contava com gente que o ajudava e colaborava consigo. Passou de jogador a diretor. Exatamente. Nunca lhe passou pela cabeça ser treinador? Eu já fui treinador do Nogueirense, não foi treinador, aliás, não foi dentro do campo, mas foi a fazer com a equipe, já o fiz umas 3 ou 4 vezes que o Nogueirense estava para a terceira divisão, e eu felizmente, ou pegaram o Nogueirense, as coisas melhoraram e o Nogueirense começou a ganhar pontos, porque eu felizmente sei o que é futebol e se calhar conheço mais futebol que algumas pessoas imaginam. Portanto, não tem medo do banco? Não tenho medo do banco. Eu até acho que no sítio de Coimbra, não sei se há alguém que fosse tantos anos delegado ao jogo como o Carlos Pires. Não lhe vou perguntar quantos jogos foi delegado, porque tem tantos que certamente não saberá. Claro. Mas a verdade é que, muito recentemente, o Carlos Pires, à frente da Associação Desportiva Nogueirense, conseguiu um feito notável, e nos dias de hoje ainda é mais notável, porque as dificuldades são bastantes, a competição é extremamente violenta. Em 2 anos, 2 saltos de campeonato. E por pouco, não ia sendo outro salto no ano passado. Agora deixou de ser presidente, embora se mantenha na direção da Associação Desportiva Nogueirense. Porquê é que deixou de ser presidente? Eu acho que estava na hora certa, tive 6 anos seguidos e acho que o Pedro Marques merecia ser o presidente. E ele só não foi mais cedo porque não quis, porque eu acho que o Pedro tem todas as capacidades, é uma pessoa, um empresário muito inteligente, a quem o Nogueira deve tudo. E se calhar esses anos de sucesso, ou eu estar na divisão, ele tem o maior quinhão. E portanto eu só tenho de mandar daqui os meus parabéns e acho que a minha amizade com ele é 100% e acho que o rapaz merece, é uma pessoa extraordinária. E acho que bem, continuo muito tempo no Nogueira para que as coisas andem para a frente, porque temos mais obras para fazer e temos mais sucesso, porque queríamos ter ainda mais sucesso. A sua paixão pelo Nogueirense, pela Associação Desportiva Nogueirense, pelo futebol, ao fim destes anos todos, está intacta? Eu penso sim, eu acho que enquanto eu puder, e as pessoas lá quiserem, logicamente, os sócios é que mandam, por isso é que nós somos à Assembleia todos os anos. Portanto, enquanto só se entender que eu estou lá e os meus colegas, tudo bem, com o dia que eu entender que já não sou lá preciso, porque tudo tem um fim, é como a morte. Acho que isso. Mas consegue imaginar amanhã de manhã levantar-se e já não ter nada a ver com o futebol ou não ter nada a ver com a Associação Desportiva Nogueirense? Não, já estive por 5 vezes, 2 anos de cada vez fora do clube e a minha vida foi feita normal, embora a gente gostasse. Mas voltou? Mas voltei. Portanto, o que quer dizer que o bicho foi mais forte? E posso dizer que quando eu voltei nessas 2 vezes, se lá não chego, a coisa tinha ficado preta e isso não tinha acabado. Porque tinha lá uns senhores que, pá, sem querer magoar ninguém, mas se portaram-se muito mal, porque o futebol não é como as pessoas pensam. O futebol tem as suas regras, o futebol tem que ter respeito pelos seus jogadores e pelas pessoas que servem o clube. E houve indivíduos que se portaram muito mal nesse aspecto. Hoje o Nogueirense não é só a equipa sénior, tem outras equipas nas camadas jovens, tem até outras modalidades. As camadas jovens são uma fábrica para a equipa principal? O nosso objetivo é esse e por isso é que tenho que dar aqui os meus parabéns ao meu compadre Cunha, porque tem feito um trabalho extraordinário, porque sem o Cunha com certeza não havia camadas jovens, porque eu não conseguia estar em todo lado. Ele tem feito um trabalho de louvar, tem prejuízos dele financeiro e de muito tempo perdido, e então ele é que é o manda-chuva, entre aspas, daquele sucesso. Eu acho que o Nogueira, quando está a criar os jovens, está a pensar no futuro, e quem sabe se vai acontecer, porque o Nogueira tem tido tradições, e tem jogadores até, hoje por exemplo tem o Flávio, que é profissional de futebol já na Académica, tem o irmão que está no Belenense, teve um Xalana, e portanto teve muitos jogadores, e amanhã sabe-se lá o que é que vai acontecer. Conversa com os miúdos a contar-lhe como é que você jogava futebol, em campo lado, muitas vezes sem treinar, com as botas rotas, com os equipamentos era o que havia, às vezes nem a cor do equipamento era toda igual, e eles agora trabalham numas instalações fantásticas que tem hoje a Associação Desportiva de Nogueira do Cravo, de resto ainda recentes, com todas as mordomias, chegou ao balneário e está tudo organizado. Já lhes contou a sua experiência? Como é que jogava futebol? Já tenho contado até um sobrinho meu, que portanto agora também é júnior, e às vezes conversamos em casa, e eles podem-se rir, pois claro, eles agora estão diferentes de nós, têm tudo, né? Nós naquele tempo não tínhamos nada, quando éramos jovens. Portanto... Mas dá-lhe prazer poder proporcionar aos jovens essas coisas? Sim, sim. Aliás, foi a minha luta sempre para que o Nogueira conseguisse aquela obra e, portanto, temos lutado bastante e acho que valeu a pena. Vamos olhar à volta de Nogueira do Cravo, vamos olhar para o Conselho de Oliveira do Hospital. Um homem com tanta experiência no futebol e no dirigismo desportivo, explica-nos como é que é esta dificuldade de encontrar dirigentes para os clubes. O Futebol Clube do Hospital viu-se em grandes dificuldades para encontrar a direção. Como é que acha que pode vir a ser o futuro do desporto local aqui no nosso concelho? Não vai ser fácil, porque cada vez as empresas têm menos dinheiro e para ajudar os clubes, as câmaras, claro, logicamente agora com a Troika começam a fechar um punho a torneira. E não vai ser fácil, porque hoje o grande mal da sociedade portuguesa não está para trabalhar para os outros. Só trabalha na maneira de ver, se houver objetivos, se houver contrapartidas. E por isso, para estar no futebol, tem que se gostar muito. Porque... Acha que estamos todos mais egoístas hoje? E então acho que para estar no futebol as pessoas têm que gostar mesmo. Porque se não gostar, só está lá uma vez logo embora. E o futebol, portanto, está muita chatice, também está muitas alegrias e muitos conhecimentos, logicamente. Mas perde-se muito tempo e temos que andar a bater nas portas para pagar ao fim do mês. Não é fácil. Estamos a conversar com Carlos Pires neste Boa Nova 25 Anos, 25 Nomes, um homem com uma vida dedicada ao desporto e muito concretamente à Associação Desportiva de Nogueira do Cravo. Carlos Pires, o que é que ainda lhe falta fazer na vida? Eu acho que a minha vida começa a estar feita, acho que só acho que sou um homem feliz, tenho os meus filhos todos, 2 já estão arrumados, a minha filha também... Está quase formada e acho que quero melhor para ela, logicamente. Acho que vai correr tudo muito bem. Acho que depois temos uma família lá em Nogueira. Somos todos muito amigos, irmãos, cunhados, cunhadas. Acho que isso que é fundamental para o sucesso. Por esta nossa conversa, e já há muitos anos que não conversávamos, mantém uma modéstia e uma forma simpática de falar de toda a gente à sua volta. Tem inimigos? Eu penso que sim, sabe que quem está no futebol nunca agrada a toda a gente. Eu sei que há pessoas que não gostam de mim, mas isso é natural. Até Deus, que é Deus, tem inimigos, até o padre, rapaz, isso é natural. Mas eu acho que não tenho problemas desses. Às vezes, se calhar, às vezes eu sou um bocado a defender a razão. Sou um indivíduo de muita palavra e não gosto de ser toca-tintas. E, portanto, aquilo que eu tenho, que eu tenho que dizer às pessoas, tenho, às vezes tenho que dizer. E há muita gente que não gosta, não quer dizer muitos, mas há 3 ou 4, pelo menos, que não falam comigo por causa do futebol, mas isso não interessa. Faz parte da vida. Exatamente. Deixe-me fazer-lhe esta pergunta de uma forma muito direta. Falou da Troika. Não lhe vou perguntar se a Troika chegou no Nogueirense ou não. Isso é uma conversa para termos com outra gente que agora está à frente do clube. Vou-lhe perguntar se está preocupado com o futuro dos seus filhos, dos seus netos, do seu concelho, da sua terra, Nogueira do Cravo. Eu penso que sim, acho que, portanto, está mal, portanto, por exemplo, o meu João mais a mulher são professores e acho que está a ficar cada vez mais escola, difícil. As escolas a fechar. O meu filho também, o Carlos, tem uma casa aberta de construção, vende materiais de construção, também é difícil. Portanto, cada vez não há obras, não, as pessoas está tudo. E então, em relação aos meus netos, a vida não vai ser fácil, mas eu acho que pelo menos encontra uma vida melhor que nós nunca tínhamos antigamente, apesar de ela estar mal. Mas já deve haver dias melhores, nós temos de ser optimistas e acho que há de melhorar também. Isso são fases. Provavelmente por falha minha, não falámos de férias, de tempos livres. Como é que o Carlos Pires ocupa hoje ou ocupava os seus tempos livres? Tem tempos livres? Eu acho que sou um homem de trabalho. Eu ainda não hoje... sabe fazer mais nada na vida, se me permite a expressão. Eu, por exemplo, eu nunca durmo cesta, eu tenho que ir à minha quinta, ou tenho que ir à minha adega, ou tenho que ir aqui, ou tenho que tratar dos assuntos aqui. A minha vida é sempre a trabalhar, não gosto de estar parado. Mas gosta de ir até à praia, por exemplo? Eu gosto de ir à praia só um fim de semana, não sou o homem para estar lá todos os dias. Não é semana. Homem de estar deitado na areia? Por acaso, agora fomos a Espanha e só estivemos lá 4 dias. Foi espetacular, mas não sou daqueles que gostam de estar muito na praia. Gosto de ver uns copos com os amigos, assim, numa coisa de... E quem lhe tira Nogueira do Cravo, tira-lhe a sua casa? Sim, sim, sim. Eu, aliás, gosto da minha terra e acho que não trocaria por nada. Foi lá que eu nasci. E foi lá que casou, foi lá que trabalhou, foi lá que jogou futebol, foi lá que fez os filhos. Exatamente. E todos moram lá? Sim, sim. Foi uma... Tive uma luta que... Também não vou dizer lá que eu fiz, para que meus filhos comprassem aos terrenos e fizessem lá uma casa. Porque não foi fácil. Tive que ajudar muito Já é a segunda vez que me diz aqui que não vou divulgar aqui o que tenho, não vou divulgar aqui o que fiz. Isso é por prudência, por modéstia? Exatamente. A gente nunca pode dizer tudo, logicamente, não é? Muito bem. Também não lhe vou perguntar tudo, mas vou-lhe perguntar mais algumas coisas, já que estamos no final da nossa conversa. A Boa Nova escolheu o seu nome como um dos 25 nomes mais relevantes dos últimos 25 anos de Oliveira do Hospital. Estava à espera deste convite para esta nossa conversa? Eu, por acaso, não até desconheci isso, mas acho que para mim não acho que é natural, porque para um indivíduo que a Câmara Municipal este ano acabou de homenagear, um indivíduo que tem um cartão vitalício da Associação e da Federação há 10 anos, um indivíduo que já foi o Prémio das Beiras ao Hotel Dom Luís, portanto, acho que isto é algo que é marcante. É só mais um troféu que nós lhe daremos daqui a uns meses, quando fizermos o jantar comemorativo desta iniciativa, para guardar na estante. Muito obrigado. Deixe-me fazer-lhe duas ou três perguntas finais antes de lhe agradecer a sua presença. O desafio é este. Quer-me sugerir um nome que nós devíamos colocar nesta lista dos 25? É sempre uma pergunta difícil. Para não ferir suscetibilidades, vamos seguir em frente. Já percebi que não se quer comprometer e parece-me bem. É uma questão também de não ferir relações que têm de há muito tempo e com muitos episódios na vida desportiva. Esta época, o Nogueirense aposta para subir, o Carlos Pires lá está, outra vez na direção. Não lhe vai custar um bocadinho se olhar para o Pedro Marques a festejar a subida como presidente e o Carlos Pires, ao fim destes anos todos, não ter o privilégio de ser o presidente quando o clube salta para a segunda divisão? Por amor de Deus. Eu só lhe fiz uma pergunta. Não. Acho que o Pedro Marques merece, se isso acontecer, merecia isso e muito mais. Vai ficar tão contente como se estivesse como presidente. Exatamente. Eu não tenho... Aliás, o Pedro Marques foi eu que o fui buscar na altura que ele... Tentava retirar do futebol e eu tive a capacidade e a humildade de convidar a casa dele para ele aceitar este desafio. E depois, com os anos, as coisas têm corrido maravilhosamente, a obra está feita, e acho que o Pedro Marques, se conseguir isso, não vai ser fácil, porque o Nogueirense nesta série de C é mais complicado, joga-se mais fisicamente, na série D joga-se melhor futebol. Mas se o Nogueira não subir, também ninguém vai morrer, vamos tentar fazer o melhor. Tem tido, durante estes anos todos, apoio dos poderes públicos e políticos? Sim, temos que agradecer a Câmara Municipal em primeiro lugar e a Junta de Freguesia também, claro, também não pode dar muito, porque eles também têm muitas coisas para dar e também têm ajudado conforme pode e acho que temos lá uma comissão de apoio que tem trabalhado bastante para nós e acho que só assim é que as coisas conseguem andar. A mudança de liderança na Câmara Municipal não alterou o apoio à Associação Desportiva de Nogueira do Cravo? Até hoje está tudo na mesma. Eu penso que ele é o homem do futebol, só não fará só se o dinheiro não chegar, né? Que está a ficar um bocado... Está a ficar curto. Curto, exatamente. Vou deixá-lo ir embora, mas não resisto a dar-lhe a oportunidade de me criticar. Qual foi a pergunta que eu lhe devia ter feito e que não fiz? Eu acho que fez as essenciais todas, eu acho que já está tudo feito tudo bom. Acho que está bem. Um dia, quando partir... Um dia lá, bem longínquo, quando partir, como é que quer ser recordado o Carlos Pires? Eu penso que, acho que quando estamos vivos é que as pessoas têm que ser recordadas e se elas merecem alguma coisa é que se deve dar. Depois de morrer, acho que isso para mim já não diz nada. Carlos Pires, 62 anos, empregado camarário reformado, uma vida inteira dedicada ao desporto, uma vida inteira dedicada à Associação Desportiva Nogueirense. Mais um nome de Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Depois desta nossa conversa, faltam 13 nomes para encerrarmos a contagem lá para o final do ano, junto ao Natal. Vá ficando por aí. Obrigado pela sua preferência. Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Para a semana, outra vez aqui, ao sábado, depois das 12, em repetição à segunda-feira, depois das 19. A assinatura é sempre a mesma, da direção da Rádio Boa Nova. Deixamos-lhe sempre aquele abraço de amizade. Muito obrigado, até para a semana.